A nova geração em tecnologia chegou. Nova dimensão. Nova dimensão. O melhor show de marcantes do Pará. Sou o centro do seu prazer. Avassalador. Aqui. Sou o que sempre quis ser. Sendo apenas o seu trovador. Apenas um outro cantor. Bora dançar, vai! Fazendo as mixagens. Marcante do esquenta, meu irmão, começando no Mingueira, top do esquenta. Pra você, Amazonas. Nova dimensão do mundo late, o Búfalo do Marajó começando. Bora, Júlio Casa Feliz. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. O quarteto espetacular. O seu sorriso. Chama o comando. Pra mim, onde eu ande, lembro de você. Meu querido parceiro William, tá igual a gente. Obrigado mesmo pelo carinho. Minha amiga Mônica. E a Pamela Vívia. Mundo em que atrevida. Já no pedaço, meu irmão. E dança, e dança, e dança que é marcante. Vai dançando que é marcante no esquenta agora, bora, vá. Oh. Oh, montanha hi-fi por aqui, moleque. E a galera já chegando pra curtir o esquenta. Hoje, domingão, o Nova Dimensão e o Búfalo do Marajó pra vocês. E aí? Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Melrizi! Um lugar tão bonito. Já na área, meu irmão. Pena que tudo acabou. Queria que você entendesse. Sou louco por ti. Passa na montanha, hi-fi. Viver aqui comigo. É montanha. Até o fim. Hi-fi. Escuto a sua voz. Ele é patroa, claro, sempre. Dos momentos que vivemos, eu tenho medo de reencontrar. Queria que você entendesse, sou louco por ti. Vem viver aqui comigo. Nosso grande amigo parceiro do DJ Wilke. Mas o cara tá de volta, meu irmão. Eu vou te encontrar. Júnior do Casa Feliz. Está lá. Apaixonar. Eu sou barão vermelho e você é também. E eu sou? Eu sou automotivo que conquistou o Pará. Dá-lhe nova dimensão! E ela fala assim, ele fala assim, ó. Sem arranha, bem devagar. Bora nessa que tá começando, meu parceiro Montanha, pra você. Emoção, poder te sentir, te tocar. Sensação de ter você aqui pra me amar. Você vem com um brilho no olhar e diz pra mim. E o DJ? DJ Capó, emoção conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Capó, melhor de Belém. DJ Capó, emoção conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Capó, melhor de Belém. Desse jeito, bora! E começando! Se segura que é bacana, Mari! Te esperei por tanto tempo, agora quer voltar. Pensou em um minuto, seria aceitar. merece um castigo. Eu que não preciso, espero que um dia não me ligue mais. Nesse tempo todo, sei que eu posso achar outra pessoa, não te quer mais. Você que não... Nossa, que amiga Lala e o Michel, já por aqui. Eu sei que... O nosso casal do rock. Um abraço pra vocês. Paciência, valeu a experiência. Dale Will, que cacete. Não te quero mais. Disca o Ederson. Fico só. Marcante, e DJ Luiz, e o som é o som que toca. Nova dimensão. Sempre esperei por tanto tempo, agora quer voltar. Pensou nem um minuto, sei. Azulejo, montanha. Eu que não preciso, espero que um dia não me ligue mais. Bora. Nesse tempo todo, sei que eu posso achar o... Lala, já por aqui, cadê Michel, hein? Michel do Rock! Me ama, só quer brincar. E é novata, novata, é? Que não te quero, não me preocupa. Satisfação, viu? Mas com tua paciência, valeu a experiência. Você me deu motivo. Bora, Nelson! Não te quero mais. Como é que é? Descobri o som. Que nova! Nova dimensão. Nova. É o som das multidões. Nova dimensão. DJ Luiz. É o som que toca os nossos corações. Radio. O Nova Dimensão é quem vai tocar. DJ Luiz vão comandar o som das multidões. Pra você dançar. DJ Luiz, vou tocar a nova dimensão. É que vai tocar. DJ Luiz, vou comandar o som das multidões. Pra você dançar. DJ Luiz, vou tocar. As marcantes começando na esquerda da Mingueira. Pra você chegar e se ligar, meu irmão. Chama! Nova dimensão, o comando late. E o búfalo do Marajó, vai! Hoje me deu uma vontade louca, alucinada. De me declarar pra você, te amar é bom demais. Você vai na guarda, Júnior, do Casa Feliz. Já por aqui de boa! Bora, Júnior! Alô! O que você quiser, todo o meu amor. Lala, Michel do Rock, meu grande parceiro Montanha, e a primeira deu uma sempre do ladinho. Obrigado mesmo. Ele sempre que pode, cuide o som que ele dá valor. Sei que um dia a gente pode. Oi, meu amor. Mas não vai ser assim, se depender de mim, porque eu vou. Olha a Vani, já no sistema. Beijo, meu amor. Oi, Vivi. Inverno ou verão, em qualquer estação, só vou gritar amor, amor, amor. Bora, Michel! Menino, eu te quero. Vou virar todo mais amor. Olá, tio! Oi, meu amor! Menino, eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem você. Passando o GP pra duelo. Fala, GP! Passa você, GP. Você é veterano também, meu irmão. Tá girando na marcante. O top das marcantes. Chamando para mim. O top. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou. Fala, Antônio. Fala, desgraçado. Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos? Olha lá, e o Michel do Rock com a gente hoje, obrigado mesmo. Satisfação muito grande ter vocês com a gente. O desse encontro, Nova Dimensão e o Búfalo do Marajó. As duas aparelhagens do Montanha se encontrando hoje, meu irmão. Top das marcantes. começando no Esquenta. Vamos Hi-Fi, ganha o sound. Já já chega Lúcio Luiz. Botando na pressão do Esquenta, meu irmão. Nas marcantes, nas marcantes. Hoje eu hoje vou curtir o som do meu coração. Mas com 40 graus é a nova sensação. Nova. Vou convidar o meu amor. Hoje a noite vai ser nossa e não tem pra ninguém. Nova dimensão. Socou meu coração. Sou Bascão 40 graus e admito com razão. O Bascão vai te fazer feliz. Pra você e seu amor, você pode pedir bis. Com Didi Beto no comando. Obrigado, meu parceiro William. William Show. Pra você. Ele é nossa grande amiga Pamela. Já mostrando o sapateado de catita no Esquenta hoje. Vai! Bascão vai tocar. Tocou meu coração. Sou Bascão 40 graus e admito com razão. Gina Belo, chabur aqui. Vai te fazer feliz. Hoje ela tá só no isso. Seu amor. Te mete. Bicho. Tá ostentando, né? É. E começando desse jeito, começando dali. Vai! Marcante, meu irmão! Começando no Esquenta, hein? William Show, Mônica Atrevida! Do meu monte! Lalé e Michel do Rock, por aqui de boa, Jano Nadinho! Oh, coisa boa, meu irmão! Júnior do Casal Feliz! Quero ficar. Uma cortesia hoje, né? Richard! Quero teu calor! Aí o Vadir! Eu sou sozinho! Nova, querendo teu amor. Um abraço muito especial, meu parceiro DJ Breno Mix. Ele já chegando pra curtir com a gente hoje no Esquenta. Obrigado mesmo, satisfação muito grande. Bora, Cissa. Não me deixa à toa. E vai, amor. Diz o que anda acontecendo. Olha, amor. Fala, merendeiro. Eu estou correndo. Onde está você? Não diga que não me quer mais. Volta, vem me ver. Sem seu amor dói demais. Onde está você? Não diga que não me quer mais. Volta, vem me ver. Sem seu amor dói demais. Espetacular Nova Dimensão. Começando no Esquenta, bora! Oi! É chegando e se ligando e me dançando, que é marcante no Esquenta. E bora! Lá lá e Michel do Rock! Sempre. Se me dá um tempo pra gente conversar. Por enquanto, nosso marcante pra você! E aí, Brigida, Soramânia! Vai! Eu não sou esse cara que você está. Olha, meu amigo Júnior do Casal Feliz! Eu não tenho. Hoje ele veio curtir, por sinal, tá muito feliz com a vitória do Leão, meu irmão! Com você! Tem que tirar o chapéu, hein, Montanha? Fera tá sem freio, meu irmão! Segue o líder! Com outra, se eu não gosto dela, se na minha cabeça você não tá naquela, por que ficar brigando, agindo assim comigo? Se toda essa distância é o meu pior castigo. E é simplesmente as melhores pra você chegar e curtir. Cervejada animal, garoto! Michel e Laís do Rock. Ei, cadê o Júnior? Aqui, tá aqui! Alma! Ou não, ou sim. Bora, Júnior! Espero por você, volte pra mim. Sem você vou sofrer. Meu corpo sente a falta de você. Ou não, ou sim. Yes! Espero que você confie em mim. sem você não sei viver. Mas não tem jeito, você tem que entender. Esquenta, começa no ouro. Mas eu decidi, vamos voltar, amor. E esse amor? Não, eu não quero te ver só. Você que já me gatina, Melo, por sinal de as caras hoje. Você vem curtir o Nova Dimensão e o Búfalo do Marajó. Ela e toda a comitiva reunida aqui no Esquenta. Obrigado pelo carinho. Imaginando na batida e bora, embora e vai, hein? Nas marcantes do Esquenta, hein? Comando lá de Nova Dimensão, o Búfalo do Marajó, meu irmão. Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar. Viajando, gente, nas marcantes que é sala. Vou ter amar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar. Pra me abandonar. Chega de chorar. Mas você! Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais. Mônica Atrevida, minha Auricília! Pega essa amiga Pamela! William Show, a Fanny! Quero todo o nosso bonde Chaburagui! Assim vou seguir o meu caminho pra viver. Uma nova vida sem você. Chegando que tem mais uma, bora liberando, tem mais uma, tá girando. E começando, bora. Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução que me convença de que agora estou só. Confesso que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meus sentimentos. Os nossos sonhos todos nos abriu. Agora arrependido diz que quer voltar. E a nossa? A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu. Mas e a nossa? A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Vai girando que é marcante, bora! Quando toca me arrepio o corpo inteiro, meu amor. Viajando nas marcantes, meu irmão. Falo com lá e mexeu do rock. Seja onde for. Aguenta o coração, Lala. Aguenta o coração. Vou sair pra distrair, aliviar. Vou infartar, pelo amor de Deus. Só você é minha musa que acaba com essa solidão. DJ Caio, toca essa canção pra mim. Sempre. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Começando aí. Os olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Teu cheiro tem o cheiro de jasmim ao amanhecer, mas por favor. DJ Agatha, toque essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh. Ha-ha! Banda Calico Show, a essência do coração, que vai levar meu coração até você. Bora que esquenta! As ilusões, pai! Segure e traz essa paixão que eu tanto quero. Só pra viver pirateira, pra quem viver? Começando no esquerdo da mingueira, a cervejada do esquerdo começando. E beijada animal, meu irmão. A dimensão já no ar. Às vezes penso e procuro encontrar razão pra esse sentimento. William Show, Mônica Trevina. E o teu alô, meu bonde, aí invadindo o setor. Rapaz, nunca me fala, William Show. Pensamento. O teu olhar que me desarma, o teu sorriso que me encanta, apaixonado. Suas palavras, sua voz, será que tudo isso é um sonho ou realidade? E o ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma. Não me permito te perder, e essa ideia que me faz perder a calma. Será que um dia vou poder sentir teus beijos, teu perfume, ter você pra mim? DJ Zedilson e Edielson, agora toco essa canção que eu fiz só pra ti. Ciclone é o som que vai levar meu coração até você. As ilusões, ciclone traz essa paixão que eu tanto quero. Meu sentimento é por você, pelo ciclone que é o furacão do som. E vai chegando, começando, tem mais uma. Bora DJ Caio, bora DJ Pomo, Luiz, Lúcio detonando pra você desse jeito. Vai! E aí, Vivi, meu irmão? O Quarteto Espetacular é show! Tentei dizer só expressando com um olhar, mas não adiantou não, você não conseguiu decifrar o que eu quis dizer pra você. Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que você tem pra me dizer. Não perca seu tempo falando besteiras, eu tenho mais fazer. Vou sair para o novíssimo Tupinambá, vendo a Cupira, Colante, DJ Tinho, Tonini, Wesley a tocar. Minha amiga Brigida lá do meu setor, tá por ali com a gente. Essa música, obrigado pela sua vida e pelo carinho, que toca no fundo do meu coração. Até que essa voz não me é estranha e demonstra tanta paixão. Esse sou eu aqui, no novíssimo Tupinambá, fazendo milhares. Essa aí é pra relembrar os bons, bons épicos, bons tempos também. Você é minha princesa. Ei, tu! Com as notas da minha canção, espero tocar no seu coração, pra fazer você se apaixonar. Vivizinha pirateira, tá igual a gente. Príncipe do novíssimo Tupinambá, Tupinambá. Pirataria, mano, arô, pirataria, mano, deixa minha vida em paz. E vai botando na pressão, e vai botando na pressão, que vai girando. One, two, three, desse jeito. Vai! Começando na marcante, começando na marcante. E bora, e vai, e vai. Nova dimensão. Se você está conosco, não tem pra mais ninguém. Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração. Por um desejo, o teu corpo, o teu cheiro, alegria. Eu também me sinto assim quando estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada. Michel e Laís do Rock. Quero desse jeito que eu gosto. Um abraço, meu grande amigo Júlio Hi-Fi. Ele, o Jag Hi-Fi. Meu amigo Alex Barreto, Toninho Hi-Fi. Jeb Hi-Fi, Carmen Hi-Fi. É todo mundo, povo. Hi-Fi. Prometa que vamos fazer amor assim, assim. Assim, assim. Rubi. Hi-Fi. Rubi, Rubi. Hi-Fi. Hi-Fi. Rubi, Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. Começando na balé bolinha, essa na marcante. Hoje não esquenta, domingueira. Búfalo do Marajó, meu irmão, em nova dimensão, que eu mando lá, gente. Só não esquenta, vai, vai. Onda que atrevida, amanhã show. Pamela, Pamela. Em termo, Pamela. Não quero nem saber, eu quero é curtir. Porque o embalo é quente, não paro de dançar. Chega pra cá, gatinha, toma essa gelada. Curte o H de fogo, esse som da pesada. Eles arrebentam e fazem. Começando bem light pra você, o esquenta hoje. Som do Nova Dimensão, o comando light, o mirim. E o búfalo do Marajó. Abalou na batida, põe o povo pra dançar. Riquezando na batida. Cadê? A galera delira. Cadê? Dançando na batida, põe o povo pra mexer. DJ LC Juninho arrebentou. Cadê a Mônica? Paloma, aqui, tá aqui. O povo pra dançar, riquezando na batida, a galera delira. Riquezando na batida, põe o povo pra mexer. DJ LC Juninho arrebentou, mandam ver. Girando na batida, que é marcante, bora, bora. Lá na emissão do Rock, pra vocês, meu irmão. Para Rodrigo. Com vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo de despertar. Tão inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde fui parar. Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. E? Dei meu mais lindo sentimento e em troca recebi uma grande desilusão. Que ele é? Diga aí! Desgraçado, sem coração. Se mexeu, não vale nada. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock, vou viver. Michel e Laís do rock. Deixa fora e de adentro que encontrei que me mostrasse a alegria de viver. E hoje lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso me esquecer. E com a galera do rock eu me divirto. Junho do Casa Feliz da Volumes Marcantes. Você. E essa música ele ama, meu irmão. Eu acordei. É, né? Lindo com o melhor som. Junho do Casa Feliz, aí, Júnior! Desgraçado, sem coração. Desgraçado. Sonhos. Mas essa solidão. Desgraçado. Agora vou com a galera do rock e vou viver. Fruto sensual. É impossível alguém ficar parado com a galera do rock. Quando eles chegam, tudo se ilumina. O coração bate forte. E vai deixando no batidão, e vai deixando no batidão. E aí, DJ Pomo? Vai liberando na batida, na marcante agora. Nova dimensão. Nova dimensão. É pra passar um filme na cabeça, Bibi! Desse jeito, Clube Acham! Vamos lá! É nova dimensão! Meus pés não tocam mais o chão. Meus olhos não veem a minha direção. Deixa eu mandar um beijão muito especial pra nossa querida amiga Tina. Ela que mostrará o veículo de hoje, o Nova Dimensão, o Comando Light. E mais o Búfalo do Marajó. Meu grande parceiro Montanha, Hi-Fi, tá por ali. Primeira dama sempre do latim. Desse jeito. Eu corro pro mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro, eu tento te explicar. Os teus braços é o meu lugar. Aquele abraço. Pelas minhas solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você mudar. Permaneço sem amor, sem luz, sem ar. Uma na esquerda, bora! Nova dimensão, o top das marcantes. Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Água, Glaucia. Esqueceu do que te falei? Tô nem bebendo. O dói. Você me deixou só outra vez. E não teve dó. E produção? Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome e meu peito guardei. Agora que ele vai ligar o laser. É esse amor. Como é que é? Ao som do vai vem do mar. Ah, mas eu vou. Vou te procurar. Dizer o quê? Dizer que é bom te amar. E luto por esse amor. Nunca mais te deixar livre. Vai girando que é marcante, vai girando que é marcante. Bora, bora no esquenta, vai. Parceiro Baixo Cola Júnior do Casa Feliz. Tá por aqui de boa, tá no esquenta, dando nova. Tá no Búfalo. Toda noite a mesma história. Diz pra mim, vou. Meu parceiro DJ Brilho, tá na área. Um abraço pra você e no seu parceiro DJ Caio. Valeu, caceteiro. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado, pensando em ti. O que será? E o que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Porque você partiu. Nova dimensão. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Porque maltrata, te digo, vou falar. Bora, Júnior! Coisas uma a uma. Hoje eu vou invadir o Casa Feliz. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não você alegre, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você aqui. Agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, vai. Lá, lá e Michel do Rock. Vinha o chão, boneca atrevida. Esse é o monge, é o monge. Pensa um pouco mais. Sei que não é fácil pra te esquecer. Para um pouco e penso mais. Se você se vai, pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Volte pra mim, volte pra mim, pra mim, volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora. Volte pra mim, volte pra mim, pra mim, volte pra mim. Você é tudo, por favor, não vá embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Banda Halley. Vai pegar. Gira, gira, gira, gira, gira, vai girando desse jeito. Tem mais uma, bora! Merendeira, patroa, toda rapaziada lá do Elo, Vigo Jeb, Antônio também por aqui de boa. Hoje na esquerda, pode crer, meu irmão. O bicho vai pegar. Montanha, hi-fi, a patroa, montanha. Quando lembro dos momentos que vivi com você, bate uma saudade. Da saudade, hein? Dentro de mim, sofro no meu canto sozinha. Por que você não volta pra mim? Não dá mais pra viver assim. Eu te vejo em meus sonhos, mas você não tá. Não dá mais sem o teu calor. O meu corpo sente a falta dos teus beijos. E a Pamela, o que que ela é? Eu sou maluca, sou louca por você. Louca, volta no teu nosso ninho que não vou chorar. Só nos marcantes no esquenta. Uma hi-fi que eu sou de. Só na mole molência começando no esquenta. Hoje, chega que é marcante, bora! Já já tem luz, Luiz e quarteto. Tá completo, meu irmão. Vai! Só! Só quem? Quem nunca amou, nunca amou, nunca amou ninguém, não. Se eu viro, você já viu que é fantástico. Esquenta. O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão. Esse nova dimensão. Muito som, muita luz, toda a tribo agitada. Eu ligava, eu ligava, e você não me escutava. Eu sofria, quase morria, e você não me atendia. Ei, Montanha! Tu vem. Eu te encontrei. O amor é assim, é assim. E o nova dimensão. E toda a tribo fazendo ter. Só com você eu me entrego assim, sem razão. Caiu. Que beleza do Tiaxinho, hein? Eu já chegando pra curtir, esquenta hoje. O som do Nova Dimensão, comando nós, o Miri. E mais um Búfalo do Marajó. De repente, tudo aconteceu. Eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que eu. Chega, Tina, viaja, meu irmão. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar. A Tina, ah, meu irmão, pelo amor. Meu amor, eu não posso negar. Minha amiga Wanda, essa William Show. E aí, DJ Breno, do Certinho. Onde você for? Web Rádio Mega Pânico, a melhor da Sacramento. Casa, eu quero te amar. Toda noite que eu sonho só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter amor. Linda em meus braços. Lá lá, Michel do Rogue, da Guaxias também, obrigado mesmo. Por aí, querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino. Onde é? Onde você? Eu tô no esquenta e tu? Vem chegando, mano. Na sequência da marcante pra você dançar no esquenta. Nova dimensão que eu mando lá, Jay! Bora pra cima, povo da Olivia! Do Nova Dimensão é desse jeito! Sem muito papo furado! Vai! O top da. Onde se esconder, amor? O top das marcantes. Que eu pensei ser eterno. Vai dançar! E o que me restou? Nova dimensão. Se você também me amou, eu sonhei demais. Nova. Não vou deixar o destino te roubar. É nova dimensão. E estarei aqui esperando sua volta. Pois um grande amor não se esquece jamais. Eu amo, eu amo, amor. Amo você. Ela tem que andar com o pinho sol no bolso. Agora eu vou mandar comprar mais quatro ali. Amo, amo, amo você, amo. E me chegando mais uma mão pra cima. Bora começando desse jeito pra você. Já tá por ali com a gente, um abraço com todo carinho. E no seu parceiro DJ Caio. Conta pra mim que eu te quero. Olha o Robson, tá na área. Obrigado mesmo, um super abraço pra você. Vou pedir pra sempre. Não dá pra ver daqui nada, meu. Fica assim manhoso, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. Obrigado, meu bonde. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Sempre gurgindo com a gente. Vem aqui, meu neném, que hoje eu quero te dar amor. Eu não vou te machucar. fazer chorar. Eu só quero te dar amor. Paixão, não vem assim. Deixa eu mandar um abraço muito especial, minha amiga Paty. Eu não vou. Nosso amigo Rafael também, um grande amor. E a sua cunhada Joelma. Hoje marcando presença aqui. Na esquerda, aí da Cervejada Animal. Não mais permitir. Satisfação. Alô, banda RQZ. Vamos disparar o sucesso? Vamos sim, Bruno e Trio. Dona. E aí, meu bonde? Ele já por aqui. Mônica, Vani. E aí, Valdir, essa? Vem aqui, parceiro William Show, tá com a gente também. Obrigado pelo seu carinho. Onde é? Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais. Montanha, Hi-Fi, a patroa. Bora, Montanha. Essa é você, Montanha. Não te encontrei. Cadê o Pascoal, hein, cara? Meu amor, esquivem, hoje vem, hoje vem, esquivem, vem. Dá pra te esquecer, vou com posição. Ô, Rodrigo, moleque doido. Encontrar você com DJ Juninho consagrado. Vou com posição. Vou com posição. E começa! E me chega! E vai deixando no bastidão! Vai deixando no bastidão! Bora acelerando a bagaceira, acelerando, começando pra você! 5, 4, 3, 2, 1! É desse jeito! Rodrigo Marabão, tem água, gente, obrigado pelo carinho, você também! DJ Will, que chama na liga, cedeiro! Viva chegando, viva chegando! Dali, dali, dali! Dali nova, dali Betinho, o povo é que pediu. Nova dimensão, onde Pelé para o Brasil. Dali Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Sons e Pelé para o Brasil. O top é original, você é torre de Danilo. Tô mandando esse recado. Ele é original, você é torre de Danilo. Tô mandando esse recado. É o Betinho que é vida. Lá lá, Michel do Rog, da Iguaxista, meu, obrigado, beijo. Que a galera quer dançar. Só de mão, o nosso garçom do Rog, meu. Ei, cadê o Júnior? Me mexe com você, faz você balançar. Eu tô na Ibetinho, que a galera quer dançar. Dá-lhe, Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Sou de Belém para o Brasil. Vem me chegando na pressão. Vem me chegando na pressão. O Nova Dimensão comando Light. No momento que te quero ser, de livre-arbítrio andei na contramão do nosso gosto. O top das marcantes. My love, I'm crazy for you, my love. Ei, será love you, my Michel love. E Laís do Rock. Tem que tirar o chapéu, tô com a gente. Dali Nova. Agora. Olha, Brentinha tá por ali também com a gente, só de boa. Obrigado, viu, Brentinha? Nosso amor. O seu grande amor. E aí, Montanha? Tá tudo sob controle. Eu sempre quis, gemendo, você vem me dizer. Não tá faltando o nosso brother, né? Que Deus o tenha em um bom lugar. Crazy for you, my life. And said I love you. mão na batida que é marcante no esquenta, vai girando, embora, embora e vai, vai. Bora, meu bonzinho, bora, meu bonzinho, bora, bora, bora. Que esse cheiro pra você. E aí? Esse fresco. E uma grana. Sou da galera que agora vai detonar. Quem é? Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson. Sou da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. Chama a saga também com todo carinho. O nosso maninho parceiro, o Arthur dos Caixa Baixas. E ele chega o artista também. Obrigado, meu Arthur. Esse aí não perde uma domingueira aqui no esquema. Tem até carteirinha, meu irmão. Ver o Edis e Edias, meu irmão. Pô, já, Rodrigo, não é mais nós? Bora girar, bora girar, bora girar, bora girar. E aí, esquenta! Comando light pra você! William Show e Mônica Atrevida e a Pâmela! Ele é o DJ de que agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos dançadinho que a galera quer dançar. Ele é quem faz as paredes tremecer. Agita a galera, vamos, Tinho, manda ver. O show do pop som, quem comanda é você. Tinho, Tinho, arrepiadinho. Tinho, Tinho, agita, vamos lá. Tinho, Tinho, arrepiadinho. Tinho, Tinho, me agita, vamos lá, vai! Esse comando light é uma loucura, meu irmão! Sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Vem baixo, DJ Breno, tá igual a gente também por ali. DJ Will, guitarra, com o Michel, obrigado pelo carinho em você. E aí, Michel? Eu já fiz de tudo, mas você não fez. Simplesmente. Até já tentei me entregar. Sempre. Pra valer. Você não entende. E às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal. Você não entende. Que eu vivo sofrendo pelo seu amor. Um dia você vai. Mais forte emoção. O quarteto. Se isso acontecer, vou delirar de paixão. Por isso meu coração não se cansa de esperar pelo momento final. Nova dimensão. Quando o calor do seu corpo se envolver no meu. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. E desse jeito. Até já tentei me entregar. Pra quê? Pra valer. Você não entende. E às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal. Você não entende. Eu vivo sofrendo pelo seu amor. Me vacina, me vacina. Tô me achando. Vamos lá. Me vem chegando. Mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima. É desse jeito. Parceiro William, da Iguagência, amor e guerra vida. Minha Pâmela. Olha, meu Ursinho, tá todo mundo aqui. E a Fanta, esse é o nosso monte completinho. Faltando a Mariana. O rei dos piriguitinhos. Pegue parceiro Júnior. Hi-Fi, ele, o Jake Hi-Fi, Alex Barreto, Toninho Hi-Fi, o Jamie Hi-Fi, o Carmen Hi-Fi, tá todo mundo aqui. Todo mundo Hi-Fi, é? Hi-Fi. Hi-Fi. Hi-Fi. Hi-Fi. E vai girando no bastidão, e vai girando no bastidão. Vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, bora, bora. Ei, DJ Pombo, cutuca, mete o dedo, vai pra cima. Bora dançar no Margan, Margan. Começando no esquenta. Vai dançar. E a nossa amiga Tina tá igual a gente hoje. Obrigado. Que veio curtir, deu uma folga. E aí? Quem se lembra dessa? Vai, vai. Vacilando assim. Só do rock. Já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei. Me vai deixando no bastidão. Eu sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, de nunca me amarrei. E eu? O problema! O problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem. E eu? Que eu te avisei, que eu sou assim desligada. Nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar. Olha que ele não tomou o remédio dele hoje. Vai! Desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Projeto com a gente, Big Bitoa e as apimentadas. Com a gente também, obrigado mesmo. Take this out. E aí, sem coração, chama o Negui. Gira, gira, gira. Bora! Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra fee? All this time, she was standing there, she never took her eyes off me. Venha nessa, vem comigo, agitar e balançar. Na festa dos fã-clubes, tal de ceia, a música está. Vamos lá, galera esperta, arrepia pra matar. E aí, meu bonde? Vá chegando, e vá chegando, e doidando, bora nessa, bora! I, my name is Watson, you, and B. Robson, já por ali, já aí doidando, fazendo derrame de gelada, garoto! Get it. Bora, Mônica! Meu parceiro Arthur do Esqueça Baixas! Hoje aqui com a gente, também marcando presença, obrigado pelo carinho! Dale, Arthur, garoto! Olha o que? Meu irmão doido. Todo mundo seu remédio. Vem começando, bora. Marcante no esquenta. Bora dançar. Hellkilat, Adriana, parceiro japonês do Barreiro. Fala Hellkilat, caceteira Hellkilat. Chapa do Barreiro, Adriana. Vê se a casa quando eu falou, meu irmão. Meu amor. E hoje, começando no esquenta, nova dimensão, comando light pra vocês. Chegar a se ligar, já tem luz, sem Luiz, sem Caio, saúde de volta. Aquelas marcantes, pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua. Bora viajar! E hoje, um fala do Marajó, nova dimensão se encontrando mais uma vez. Manda Zé. No esquenta, meu irmão! Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste. É o Guilherme, Joshua do Whisky. Deve haver um jeito de prender seu coração. Já embaixei do ócio esquerdo, obrigado mesmo. Minha paixão, preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo, baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Onde foi? Uma bala solta, me apaixonei. Passei no sofrinho com você. Montanha. DJ, Rafael, Josias e Darlan. E eles? Eles estão a chicotada do meu corpo. É um búfalo do Marajó. Quem é? É o búfalo do Marajó. Quando o errante você vai entender que o meu amor é só pra você. Eu búfalo do Marajó. E aí? É o búfalo do Marajó. Quando o errante você vai entender que o meu amor é só pra você. Tá chegando mais uma. Vai. O grande Marcelo Lomberti tá por ali com a gente. E Xoxó do Whisky. Adriana, Sabonês, tá todo mundo aqui. Olha o cuscuz, hein? Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém? Se me perguntar, não sei de onde vem. Eu sei que meu coração não quer parar de acelerar. E sem querer eu vou te buscar em pensamentos. A música amigo, o sistema que faz lembrar daquela noite de amor. Meus braços você adormeceu. Sabe, aquilo foi algo surreal. Como Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Cadê você? Quero de novo te amar. Eu vivi com você. Eu vivi. Eu vivi com você. A vivi. Só uma noite de amor. Nada mais. Eu vivi. Fala, tal. Eu vivi com você. Uma noite de amor, nada mais. Oh, baby. A caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Qual é o beck? Tô me achando, tô me achando. Bora lá, bora. Vai deixando no bastidão. Bora estremecer essa esquenta, maninho. Bora botar no 220 nela. Bora botar no 220 nela. Égua do tempo bom, botão. 220 nela. Bora matar lá. Bora matar lá. Bora botar na doida. Vai. Bora botar na doida. Vim embora. Bora botar na doida. Bora botar na doida. Agora! Lá, mexendo o rock por aqui de boa. Ela lá, bora mexendo o rock. Vai. Oh, o meu amor virou pó. Vem aqui pra cima, Tonelada, daí com a gente. A sua primeira dama, sempre do Brasil. Obrigado mesmo pelo carinho, alô, Tonelada. O que fazer, o que fazer, o que? Oh, o meu amor cheira. Oh, oh, o meu amor virou pó. Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Dança calenta, quente fatal. What? Ritmo quente do meu litoral. Essa batida faz enlouquecer. Já virou pó, meu amor, com você. Dança calenta e ardente fatal. Ritmo quente do meu litoral. Essa batida faz enlouquecer. Já virou pó, meu amor, com você. Ô, oh, menino, faz parte que esse negócio de susto. E é desse jeito, começando na pressão, bora! E a galera do Leão com a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima. E aí, galera do Clube do Rimo. E a galera do Paisa do Imagino também. Bora, meu bonzinho. Bora, meu bonzinho. Bora, bora. Bora, o William Show. E atrevida! No búfalo, no búfalo do Marajó. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Vem gatinha pro badalação. Vem gatinha. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo devagar. Vem tremendo que o badala vai tocar. 3, 2, 1, agora! Agora eu quero ver. Vem, vai mexer no bumbum. Mexe, mexe, mexe no bastidão. Vem, vai mexendo, bora! Oi! Lelê! Tecno Machine! Segurou, segurou, segura que tem mais uma! Que tem mais uma! Tem mais uma! E agora, agora, agora! Vai! Que nem um tsunami devastando o coração, incendiando o meu amor. Olha que o bagulho tá doido, atrevida! Bagunçando a minha vida, já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais quero aqui comigo. Mais vou chamar, tenho medo de... Minha amiga Paty! Seu amigo Rafael e o seu grande amor! Chamar, sua cunhada Joelma, Rose, o Renan Doideira! Se você não tá e assim, minha paixão... Não tem fim. Japonês do Barreiro. Quero. E Adriana. Minha pinta. É a nossa família Pantanal. E Amanda, sua primeira dama, igual a gente também. Que nem um tsunami devastando o coração, incendiando tudo. Me faz perder toda a razão. Bagunçando a tua vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais. Quero aqui comigo. Tira, tira, bora! E aí, bebizinha? DJ Gaia Ribeiro e a primeira dama com a gente também. Bora dessa, Gaia! Mamãe, te avisei, filha, quero teu bem. E pros conselhos do meu pai, eu nem liguei. aquele abraço aqui. Agonia, esse rapaz. E pra você? Minha tia não quer, não larga do meu pé. Até vizinha. Olha, Montanha, Hi-Fi, vocês também. Vamos nessa, Montanha. É, então desista. Manda ele embora com um novo amor. Quando acontece, a gente logo esquece. Que sofreu um dia, marcou meu coração. Você me faz tão bem. Esqueço o mundo e vem. Me dá amor, me dá amor, me dá amor. Erra! Manda! Açaí e pimenta! Nossa, que delícia! Égua da música, pô! É doido! Quanto é um tribo! Família Mirizal, tá igual a gente hoje, só na manhã! Obrigado, minha família Mirizal! Alô, Selmo! Acabou, não tem mais. O tempo não quis ajudar. Culpa minha em me apaixonar. Agora estou só, vou contar. Uma história linda ainda não tem fim. Sei, mas que estou sofrendo por esse alguém. Éramos amigos. Obrigado, amigo João. Claro, a primeira dama também tá com a gente. Você não, rapaziada, que organizou um dos melhores passeios fluviais aí. Direção aqui de Juba. Por sinal, foi um grande sucesso. E hoje eles vieram curtir com a gente na esquerda. Obrigado, meu João. Sinta-se à vontade com a gente. Sempre. Sinta-se à vontade. Pra sermos felizes, amor perfeito. Igual, pode procurar que não vai encontrar alguém pra te amar. Você usou e abusou, menosprezou. O meu amor é bom, tu dá valor. Corre atrás para mudar o seu jeito de me amar. DJ Bombo, Hi-Fi, Hi-Fi. Tô louco por você. Se tu soubesse o quanto eu amo, amo você. Se tu sentisse, não me faria. Só se eu vou pra uma nova dimensão com o DJ. Não tem outro igual, pode procurar que não vai encontrar alguém pra te amar. Você usou e abusou, menosprezou. O meu amor é bom, tu dá valor. Corre atrás para mudar o seu jeito de me amar. Nunca é tarde pra dizer, sou louco por você. Se tu soubesse o quanto eu amo, amo você. Se tu sentisse, não me faria. Nova dimensão. Compro nova dimensão com o DJ Gil. O quarteto espetacular. Se emocione com o verdadeiro espetáculo de som e luz. Aqui, Nova Dimensão. O top das marcantes é uma atrás da outra. E a gente vai detonando esquenta. Pra começar, vamos que vamos! Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pá, confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Vim pra sentando, vai! Não tô conseguindo ir. Aí, Yuri! Não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, velho? Novinha, eu quero te ver contente. Abandona o piro da gente. Que no ele pá, confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar no pau. Vim aqui na favela pra sentar no pau. E começando desse jeito pra você. E começando é desse jeito, mano. Solta de, vai. Eu preciso te ter. Vai. meu fechamento é voo. Pegue parceiro João, da Iguaçu, João. Obrigado, viu, João? Preciso mais beber. E a sua primeira dama? Uma maconha. E já tá todo mundo no esquerdo, hein, garoto? Me deu onda, o seu sorriso. Me dá onda, você sentando no mozão. Me deu onda. E aí, que vontade de beber. Ei, garota, eu gosto de você fazer o quê? Caio te ama, que vontade de fuder. Ei, minha filha, eu gosto de você fazer. DJ Caio Ribeiro, da Iguaçu também. Alô, Caio! Te ama, meu pau te ama. É, meu pau te ama. Depois que eu conheci uma dela. E daí? Depois que eu vi como ela dança. Depois que eu vi como ela voa. Depois que eu vi como ela se assa. É desse jeito! Agora que eu me percebi. Diz aí, Pâmela, diz, diz, diz. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Vai! Namorar pra quê? Me chamar. Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Me chamar. Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Obrigado, Lala. Obrigado, Michel. Tá todo mundo na área. Bora, meu casal do rock, garoto. Depois que eu conheci uma dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela voa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Você acredita? Essa novinha é terrorista. Viela! É especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. Viela! É especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Aquele parceiro do Gembreno, da Iguaçu hoje. Obrigado, um abraço pra você. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não briga com ela, não. Alô, Mirizão! Olha a explosão. E quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. E vai no chão, ela bate, vai no chão, boa. Chão, quando ela mexe com o bumbum no chão, quando ela joga seu bumbum no chão, chão, chão, chão, chão. E a galera já chegando pra curtir o esquenta hoje, que eu mando lá, chama de diversão. E mais um Búfalo do Marajó. E começando, viva chegando, começando. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, ela é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. E vai dançando, vai chegando. Tem alguém que torce pro clube do Remo aí, tem? Chega você pra cima que eu quero ver. Só quem torce pro clube do Remo dá um grito. E quem torce pro pai sendo lá uma vela no clube do Remo aí? Quem é que quando passa já te deixa tonto? Quem é que te provoca te deixa no ponto? Quem é que só de rebolar de louco? Essa aí é a música da Wanda, essa. É, quem é? Quem é? Diz quem é. É a danada sou eu. A danada sou eu. DJ Caio Ribeiro, a primeira dama da Guaxi, chamei a louca, eu, a danada sou eu. Atrevida, eu tô livre, tô solta na pista. DJ Breno Bicho, vida, e a festa vai até de manhã esquece. Tô sozinha, não quero estresse. Eu tô fora de cara, chiclete. Eu te quero, mas deixa pra amanhã, pra amanhã. Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar. Deixa eu beber, curtir amor, deixa eu vacilar. E é desse jeito! Meu amigo João da Marambaia, E a primeira dama da Iguaxi também, obrigado, viu, João? Passeando aí que organizou o melhor passeio fluvial de todos os tempos. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Olha, vocês também já avisando pra galera aí. Falaram o que que é o... Véspera do dia das irmãs, vai ter o Luau novamente com nova dimensão. YouTube. É mais uma do João, papai. Toma-te. Toda fuga nela, fui, partiu. A onda é o esquenta. Fui, partiu. Olha Cris, meu irmão! Oi, alô, deixa! Uma ótima é uma mulher. Tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu, uma ótima é uma mulher. Ô novinha, ô novinha, cê é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha me marcou com batom. Oh, oh, oh, oh. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Atenção, Dona Beck! Agora, agora vai! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa, vai, toma! Vai, toma, sua gostosa, tô possuída agora! Vai, toma, essa é nova! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Evoquei Mamonas Assassinas, evoquei também o Timar! Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa, vai, toma! Vai, toma, sua gostosa, vai, toma! Vai, toma, sua gostosa. Atenção, filhote. Atenção, Casabeck. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Toma, toma. Agora vai. Pra quem tá apaixonado, e aí? Queria te navegar e te contar e te falar o quanto que eu te amo. A gente se abraçar, a gente se beijar. E o DJ caiu, meu. Baixinho, nossa amiga Tina Melo, da Iguajeja, Paulinho, o Rio. O Papito veio hoje, o Leco também veio, Paulinho. E agora? Mas confia, hein? Mas confia, hein? Oi. Sendo esquenta hoje pra você. E o DJ Caio vai detonando, Marinho. Vamos nessa, Caio. Do Ligueiro do Esquenta. E a gente já por aqui arrebentando. Nova dimensão e o badalaço. E a gente esquentando, bora. Só começando, Marinho, se liga aí, ó. Aquecimento, daqui a pouquinho tem Lúcio, tem Luiz pra esquentar a casa de som esquenta com o comando light. Nova dimensão, tá ali, Caio. Se quiser jogar, vem. Mas tem que arriscar, vem. Vai ser sim ou não, oh não, oh não, não. Se quiser jogar, vem. Mas tem que arriscar, vem. Vai ser sim ou não, oh não, oh não, não. E tu lo sabes que me gusta estar ali. Mueve el cuerpo suave con mi energía. Meu amigo João, da Iguaxi de hoje, obrigado, meu João. Meu parceiro japonês, Jaburali, Adriano, Helglite. Meu amigo Xoxá do Luiz, que também tá por aqui. Obrigado a vocês pela vida, pelo carinho, pela presença também, por estar curtindo mais uma vez o Nova Dimensão. Alô, Iago! Atrão! Que te diga al oído las cosas que me excitan, lo que el niño necesita, baby. No me gusta, no me deja, solo me olha, me deseja, quiero assim você vai aguentar. A noite inteira sem poder me tocar. Eu rebolo. Porque parceiro do Dodô, esquece mais essas coisas. Eu mereço. Quero ver se você vai aguentar. A noite inteira sem poder me tocar. Tudo pode acontecer. Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Olha, a mina louca tá dançando. Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando. Rebola, minha filha, rebola. Sendo até o chão. Vai descendo, vai descendo. A mina louca tá dançando. Miúda sangramento, tá com a gente. Olha a Paulina, a Lana, nossas perversas com a gente. Acho que agora é nesse coquetão. Ai, papi. Estou muito louca. Mina. Macita. Oh, oh. Água na boca. Deixa ela se sentir. Vai da Redra, engenária. Toda a nossa Redra com a gente. Estou muito louca. Mamacita. Água na boca. Deixa ela se soltar. Enquanto os meninos começam a delirar. Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, quase... William Garcia! Mas conhecido aí como William Show! E a Mônica Atrevida também! Sinta-se a rodar! Sinta-se a rodar! Ele bem sabe, tá com a nave, tá botando a corneta pra gritar. Ai, papi, estou muito louca, mamacita. Água na boca, ai, papi. Estou muito louca, mamacita. Água na boca, ai, papi. Estou muito... E pedale uma chegoalhada no esquina hoje. Nova animação pra você. Uhul! Dá-lhe nova dimensão. Tive uma ideia. O top. Com o meu namorado. Dancei sempre. Debochando dele, ele ficou mais revoltado. Fala, Gaio. Um abraço com todo carinho pra você e no seu parceiro DJ Caio. Colado. Dá liga CT! Fala tu, você tá por ali com a gente! Taco, titaco, titaco, taco, taco, taco, taco, taco, e tacando ela desse jeito, vai tacando! Taco, taco, e vai tacando desse jeito, bora, bora! Taco, taco, se eu mandar um quadradinho, titaco, titaco, taco, se eu mandar um espaguete, olha o taco! Taco, titaco, taco, e vai tacando desse jeito, bora! Tremidinha, titaco, titaco, taco, taco.